rapaz, a tira americano sem dinheiro no banco. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Mano, cê mudou, hein? O que é que foi, hein? Diz aí o que é que tem nessa caixona de ninguém. Agora cê tá zen, diz aí showman. Cadê a humildade e a simplicidade? Sobrou um fabricado numa boa roupagem. Eu sei do teu passado, popstar. De onde você fugiu, eu ainda tô lá, no mesmo lugar, com o mesmo chinelo de dedo, bolinha de coberta no cabelo, do que suco e congelo, dos mesmos conselhos. Mas aí, tu não quis esperar pelo natural, degrau por degrau, pegou o elevador pelo mais fácil, blau, blau, desfacelando raiz e escultura, aceno pro povo, faz parte do jogo, ou corro ou morro, sempre assim, antes disso do que nada, de camarim a camarim, um champanhe, um cachê e boas risadas. A ficção você criou, o cenário tá de pé, vendendo a imagem do que você não é, do que você não é. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Se eu contar, ninguém vai crer. Tu te vi na TV, pagando de gatinho, miau, quem é você? Enrola a língua, blá, faz careta, comediante de um amigo, ah, contato de gaveta, VIP, quem é VIP? A porta é de madeira, vixe, clique, clique, meio hip, meio chique, fazendo média pra quem te aplique. De limusine, hotel de luxo, as mina cai de boca, no meio do tumulto. Mano, vê se acorda, mané, como tu sonha, talvez seja utopia ou efeito da maconha. Claro, tu tá grande, agora quer chegar na lua. Mas no primeiro intervalo, o chefão te põe na rua. E ficar sem os flashes, os refletores, o assédio. Pra quem ama o estrelato, seria sacrilégio. E no zoom, acabam te crucificando. Vai pra geladeira, tipo descartando. Quem consome dita regra e tudo que é demais, acaba enjoando. Humilhante foi demais, pra quem gosta tanto faz. Vai, desertou, não olhe para trás. E você não aprendeu aonde cê nasceu. Água mole, pedra dura, esse mundo não é seu. Esse mundo não é seu. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Ser rotulado não é bom, rei do hip hop pé no chão, pra garantir o pão, não renegue seu irmão, tirei do ar, clique no botão. Aonde tá a ideologia de revolução da favela? DJ The Luther King, de zumbi, de Mandela. Sem erva, sem pedra, sem fumaça, o social é a saída. E contra o sistema, não raça, contra raça. Quem é o charlatão agora? O sonho foi-se embora. 30 moedas te compraram, pôs a esperança em penhora. Minha Nossa Senhora, oh, pera lá. O filho prodígio quer voltar. Tipo, nada aconteceu, esquece, deixa pra lá. Mas não me esqueço, volte depois. Das portas na cara, quer falar com a estrela. Vá pro fim da fila, ou marque com a secretária. Tá comendo caviar, se esqueceu da fome. Quem acha que é Deus, esquece que foi homem. E flow o ego, vendendo humilhação. Humilhação, humilhação. Rebicho humilhação, papão, quem subiu pela ambição. Por ela vai ao chão, bebendo do próprio veneno. A solidão tá doendo, vai vendo. Talvez o desespero, o retorno seja menos. Sem chororô, ninguém morocochô. Metamorfose pro futuro, esqueça o que passou. Que a lição assimilada faça você crescer. De cada erro, dois acertos, aê. Quem é você? Quem é você? Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Nunca julgue o livro pela capa, as aparências enganam, não depende de grana, o valor da tua grana, o peso da tua fama que te faz se contradizer. É você. Quem é você? Quem é você? Quem é você, duas caras? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem...